águas profundas quis atravessar. Não conseguia ver que em Cristo há poder. Só Ele é Senhor, só Ele é Rei. Tudo que sou eu devo a Ti. Cristo me deu poder, com Ele vou vencer. Só Ele é Senhor, só Ele é Rei. Tudo que sou eu devo a Ti. Nova paz.